perdidas no mar. Pra chover de emoção, trovejar. Raio se libertou, clareou muito mais. Se encantou pela cor lilás, prata na luz do amor. Céu azul, eu quero ver. Djavan com seu álbum Área ao Vivo é o disco do dia de hoje. Um lançamento biscoito fino pode ser encontrado nas melhores lojas. Mais informações no site do artista www.djavan.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.